motivo da nossa visita é conhecer de que maneira está estruturada toda a política de combate, investigação e prevenção de crimes cibernéticos aqui no Ministério Público de Minas Gerais, tendo em vista que foi um dos primeiros ministérios públicos a enfrentar esse tema. E essa é uma experiência muito rica que vai nos ajudar a definir qual modelo nós iremos implementar em Santa Catarina. Pude perceber na apresentação que o Ministério Público de Minas Gerais está muito bem estruturado em relação as investigações de crimes cibernéticos e também ações de prevenção. É um modelo que prestigia o trabalho do promotor natural, portanto, ele valoriza a atuação do colega que está na ponta, no órgão de execução, e ao mesmo tempo ampara as necessidades dos colegas nesses casos específicos. Os crimes cibernéticos têm crescido significativamente nos últimos anos e de uma maneira muito especial durante a pandemia. Nós percebemos uma série de crimes que são praticados hoje na rede mundial de computadores, que tiveram um incremento significativo durante a pandemia devido ao estado de isolamento das pessoas, ao incremento do comércio digital e tudo mais. E o Ministério Público tem que estar preparado para enfrentar essa realidade. Então, o que nós viemos aqui é compreender como o Ministério Público de Minas Gerais, que está em estado bastante avançado em relação a isso, trata essa questão para a gente poder aprimorar a nossa atuação em Santa Catarina.